Mike 4. Admiral. Dois e no meio, decola os 22, controle 20, próximo 8. Controle Salvador, boa tarde, 132, 16. Relativo, chame 208. 208. Tio Delta, chega, tô indo em pouso, pistola 7, vento 140 graus, 109. Estou embaixo de pecado, autorizado, Vitor Kilo Delta. Passa 1500 pés, perfil Momo. 3216, suba aí, mantenha 370, saída Momo, vigilância. 370 Momo, 3216 da TAM. Cima Silo Zulu, Salvador. Está presente, qual a sua proa ideal para o destino? 241. Sua proa, não a radial de saída, qual a sua proa? Está presente, qual a sua proa? 232. Vou autorizar direto de destino. Vem para aquilo, Zolo. Romeu Golf, we have Mike. Romeu Golf, qual a caixa? Clear among arrival, reinforce, right for chance. Yeah, right for chance. Controle 32, o nome poderia voar direto para o TI? Estava no Golf, descer to 050. Down to 050, descer, Romeu Golf. 32, foi Cogibo. Cogibo. Terra Fox 5, vou observar no seu ticket, tráfego 12 horas, 2 milhas. É um Robson 44, mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação. Eu já faço o tempo do próximo no TTS, Terra Fox 5. Voo no 641, desça para 2000, 1010, livre LS X-Ray. Oxaner 61 no 41, desça para 2000, 1010, livre LS X-Ray. 2010, autorizado em LS X-Ray, Oxaner 61 no 41. 3144, desça para 3000 pés, 1010. 3000, 1010, está 3144. Sierra Fox Front Yankee está estabilizado em LSXZ da 10. Sierra Fox Yankee, chame Torre Salvador, 11895, boa tarde. Chama a torre agora, 11895, boa tarde, Sierra Fox Yankee. Torre Salvador, papapá, Sierra Fox Front Yankee, estabilizado em LSXZ da 10. Sente o Fox Yankee, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso na pista 10, Sierra Fox Front Yankee. Tarde, 048, identifique, chegada a mar e desça ao 060, reduzindo para 259. 060, reduzindo 249. Sobral, Sobral, Sobral, frequência livre. Alô. Cima Kilo Zulu, cheque seu modo Charlie, não estou recebendo a timetria. Qual o nível que está cruzando? Está passando 070 no momento. Está chegando. Para copiando 7400 pés. Vila Zorão. Qual máximo estimado de pouso? General, 17, 25. Controle 8641, está no localizado. Está no 41 no torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, certo. Oscar Mike, Salvador, prossiga. Está voando direto? Ok, mantenha as condições OI 085 na minha escuta permanente. 3144, tração, 2000 pés, livre, LS, X-Ray. Autorizado, gente, tá 3144. Putrata. Gente, não vejo alfa, só instante. Fox Yankee no solo, aos 29, direito 21, 1 no solo. Direito 21, 1, certo, Fox Yankee. Una, altimetro 0, 1, 0, 1, 0. Cancel 3000, Yankee, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vai pro Hangar da Aeroespaço. Prossiga via Alfa, Juliette, Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzamento da 1735. Alfa, Juliette, Lima, Mike, vai reportar na Quebec, postura da mente da 1735, que é a Rocket. Alfa, tá 3805, bom dia, ou boa tarde. 3805, boa tarde, aguarde cópia Guarulhos. Guardando Guarulhos. Então, mantém press speed until dawn, ok? Eu try to maintain until dawn, mandando o golpe. Thank you. Desça 048, desça para 4.000 pés com 1.010, reduz para 220 mais. 4.000 pés com 0.009. Decolado voo local, corredor axé, decolada 17, curva direita, controle em 120.8, aciona 0171, 9 grau. Primeiro Alfa, chama a torre para trás. 3144, estabilizado, aliás. X-Ray para 11. 44 torre, 1-8-9-5, boa tarde. Torre 18-3, tá 3144. 1-8-9-5, 3144. 1-8-9-5, sente. Informa que devido à redução, não estou conseguindo passar acima, abaixo de 4.0 e mais 0.4. Não problema, pode descer conforme for mais confortável para o senhor. Errou o meu Wolf, descendo to 2.000 feet, clear the left X-ray. 2.000 feet, clear the left X-ray. Após o lida Motiva, controle 1208-5540. Autorizado, Guarulhos 340, conforme o plano. Autorizado 1-0, atenção batendo, escola 1-0, pela direita da Eule da Morte, para controle 208, transponder 5546. 5540, chão pronto. 5540. Lula Rembrandt, autorizado, acionar, chão táxi. Autorizado o táxi, chame para ingresso no 7. O Renhão é 4-1 no solo, 1-3-3, direito, 1-2-1 no solo. 3-1-4-4, vento 1-0 graus, 1-0 na área, pouso pista 10. Lima, livre, pouso na 1-0, tá? 3-1, 4-1. É 1-4-1, prossiga até antes da Juliette, aguarde confirmação do portão. Prossiga até antes da Juliette, meu 1-4-1. 315, identifique, chega da MAN, isso é o 050. Você no 050, a gente ficou na MAN. Portão 461-41, está autorizado. Portão 461-41. Autorizado o cruzamento Sierra Fox Yankee, 45 era está. Azul 5048 para sequenciamento, curva esquerda para o A20, limitado pelo lote. Esquerda para o A20, limitado localizador 0063, 20, está atingindo 1-50. T20, desça 1-20 inicialmente, chegada a Mari, identifique. O 1-20, na Mari, identificou 6320. Solo, 3144. São de 10 horas 15 milhas com rumo oposto, cruzando 90 e subida 1-05, é um Charlie 402. Assim, inteiro de Kiago, 6320. 3 Romeu, ingresso via Kilo. Acho 3 Romeu via Kilo, tá? 3144. Direita 050 para 13.000 pés, localizador, 044. Champion Telecolais. Establishing on localizer, Romeo, Romeo. Romeo, Golf, call Salvador Tower, 118, decimal 95. 1895, thank you. 048, 2000, livre LS X-ray. 2000, autorizado LS X-ray, 5048. Stand by for landing clearance. Okay, stand by. Our intention is up there, our market, cancel and proceed CFR to 1817. Okay, Roger, report when ready to cancel your flight plan. Okay. Hello. Comando Alfa livre decolagem, 120 graus, 109 Alfa. É o ILS. Sistema ativo, nessa proa está autorizado a interceptar localizador. Pode manter a rede na descida? Pode, temos ajuda. Vai manter então. É 320, livre do tráfego, desça para o 050. 050, no 964, identifique chegada Mari, desça para o número 4, governa pro de Mari. Na Proedimária, na presente, o 964. Proedimária, confirmando controlou 2-0 inicialmente. 1-0, bom, não, não, não. Ele é 5048. 048, torre, 1-1-8-9-5, boa tarde. 8-9-5, boa. Fez um 5, desceu para 2000, está livre, ele é X-Ray, informe estabilizado. 4, foi modificado novamente, agora 2 Romeu. É, tá que nem geovisão menor, valeu. Desça para 2000, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2000, livre LS, informando estabilizado, 635. Torre de 9 Beral, fora de solo. Estimativo, decolou aos 39, intercepto corredor axé, chão controle 120 decimal 8. Axé 208, ainda 9 Beral. Sou de Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Índia 9 Beral, pode colocar sua escuta. Índia 9 Beral, quanto perto, corredor axé, informe do farol da barra. Prossegue no corredor axé, comandar farol da barra, Índia 9 Beral. Índia 9 Beral, com a intenção do voo? TGN em Veracruz, de Nova Brau. Maravilha, pode parar da barra. Mandará. Cima Quilo Zulu, 60 milhas fora, mantém as condições visuais 105. Monitore frequência do centro para informação e alerta. 1251, alterna 13325, boa tarde. Bono 964, desça ao 0620. 060, Bono 964. Irei coordenar o mesmo procedimento, aguarde um instante. Sim, Brasil 5042. 3805, temos ano 54350, Galeão. Your wings on the ground at 4-1, lead to the right and clear to leave the frequency. 1-0-0, a torre em 118.95. Ao ponto de espera, da 1-0 via Índia, 1-0-0, quando lá, 2-8-9-5, obrigado. Seguiu 50, TNM 320. T20, desça para 2000, 2010, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2000, 2010, reforma estabilizada, TNM 320. 6315, interceptando o localizador. 615, chame torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Torre, TNM 315, estabilizado. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, B315. Aguardando liberação e autorização de voos, né, 315. Só um instante que está vindo coordenação. Controle 201. 201, 2015. 6315 de pouso, vento 1020 graus, 10 mais. Teve pouso 6315, gente. Tá, 3205, mantém a posição. 3805. Vitor Lima Golfo, copia? Então está autorizado, vou local, era o levantamento, inicialmente a 1000 pés no corredor Axé, decola da 17 com curva direita. Controle 1208 e aciona 5564. Confirme parte 4. Ele mencionou a chama para o táxi. Tchau, Alfa Tango, só um instante. Kilo Papa Mike, pronto, cópia. Focal, inicialmente corredor forte. Decola da 1-7 com curva esquerda. Controle 120.8, acione o código padrão para mais. Reporte para descida. Alô, boa tarde, Azul 4089, sente da mais. Papa Mike chama a torre para táxi da quadra. 3.000 com 1.010, livre da restrição e data. 3.000, 1.010, livre da restrição e data, bola 9 a 4. Mostra a Copa Golf para a descida. Copa Golf, desça o 050. Confirme o destino e o setor para decolagem. Solo Chanel 6315, Laguna Sescruz. Tchau, Fatanga, a mensagem foi sobreposta. Entendi que o destino final é Ilhéus. Inicialmente o setor será corredor Axé. Entendido. Inicialmente o destino é Grupo Zulu. Ciente, só um instante, o copo, livre acionado. Copa Golfo, qual seria a máxima velocidade que pode entregar na descida? Velocidade atual. Posso na 10 ou na 17? Vou na 7. Estou para o sinal visual da 17? Tá vendo? Você está vendo para o sinal visual da 17? A curva à sua esquerda para o S100. Só para a modificação de 10. Eu estou batendo a 098. Tá bem. November Alpha, fragmento livre, reporta para o regresso. Com 964, vista para 2000, vai tentar um Charlie 150 passando o farol da barra, mil pés, não irá interferir na sua aproximação, está livre ali. Ok, 2000, prezado IDS, voo no 964. Controle, bandagem da 3805, decola passando 1500, não se escuta. 605, subo 340, saída da Elfa. Na saída da Elfa, pode voar direto da Elfa? Vai direto Leda. Direto Leda, obrigado. 3205. Sou 4116, identifique chegada a Mari, desça 050. Efetivo, mantenha a chegada, o 4116. A Golf, desça para 3.000 pés, 1.010. Tango tá já acionado, chama a torre, controle pro táxi, 118.95, ajuste agora, 1.010. Tente o Charlie Alpha Tango, tá autorizado, chame para o ingresso do colágeno no 7. .008, identifique, chegada Mari, desça o 060. Mari 060. Posição Zipar, controle em 120, sistema 8, 5570. Autorizado Natal, nível voo 370, Zebra do Lodem. Fala da DEC, sobre a esquerda, porta e da pouca transição de paz. 208, 570, voo 926. autorizado, chama para ingresso no 7. Já informamos, o controle de saúde também informa, que devido à posição da fonte nova, é exatamente na final da pista 10, que isso vai ficar sujeito ao tráfego e nesse momento agora, aí, pelo menos meia hora, tem um tráfego bem intenso no setor. Afinal, aqui para quem vai ficar sujeito ao tráfego, não vai cortar, Tango fora. Tarefa Tango decolando 5-1, chama o controle 120 decima 8 via farol de Itapuã litoral. 120-80, farol de Itapuã litoral, Tango. Tarde, Papa Romeu, Tarefa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Siga, Charlie Alfa Tango. Decolou da 97, curva direita, vai ingressar no axel, no meu pé, para sobrevoo próximo ao mercado modelo, vai pousar na marinha ao lado do mercado modelo. O que eu tenho disponível aqui é o seu voo para após o seu vai Ilhéus? Após o Zulu, prossegue para Ilhéus. Maravilha, então. Quem não me escuta permanente, informe visual colocar de pouso. Ok, vai reportar a visual com o pouso, local, o... Reportar a visual com o local do pouso, será Fatão do Graça. 964 vai passar... Fatão do Graça, passa lá. 964 Torre, 1-9-9-5. 964. Vai sobrar, prossiga. Sobrando color de serra, Índia com Índia, controle de serra, Luiz Piazza Lima, mantendo 510, no abordo, código 0202, vamos para o Cabral. Tome e visual colocar de pouso, mantendo Cabral, tome escuta permanente. Bravo. Valor, boa tarde, bola 964, sinal no 0, baixo travado. 964, livre pouso, pistura 0, vento 120 graus, 109. É, tem pouso livre, 10, gol 1964. De Duna, descendo para 2000, final do ILS, 241 na manhã. Será que está sendo estacionado 0170, botão na qual? Afirmativo, senhor, 0170. Não recebo ainda no radar. Agora recebi. Obrigado. No 0 no 0, 1010. Ah, tá bom, obrigado, 1010. A forma é o Índia Oscar Mike Salvador. Índia Oscar Mike, você chamou de pouso? Não compreendi o Índia Oscar Mike. Qual a portadora? Mais 49 minutos. Mais 49 minutos, coberto. Golf vento 120 graus, 109. Onde regra? Oh. Solo. 2 para hora. Seis 805, chame centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 1251-3325, tá 3205. E o Papa Mike, estiver pronto, autorizado ali e decolada 17, vento 120 graus, 109, Mike. Opa, posição 10 está ocupada, vai aguardando o 1964. Charlie Alpha Tango, recorte para o regresso. Quando decolar novamente, acione o código 0170 de novo. Controle Salvador, radar de voo 1164, está passando o 190 para 150. R4, identifique chegada Mari, desceu 050. 050 na Mari, informação mais. Poderia o agente estar presente? Autorizado. Graças. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Vitor Lima Golf de Colona, Cisco. Vitor Lima Golf, eu não me conheço, corredor Axé, forma no farol da Barra, forma que na presente momento, não vou conseguir autorizar a sua subida para 3.500 ali sobre a Fonte Nova, porque vai ter que manter 1.000 pés até a liberação do papel. Virou, senhor, então mantém 1.000 pés até o farol. Aguardando para a ascensão. Se... autorizado, a gente pode passar um pouco mais para o mar e acender para 3500 aguardando para o levantamento. Não, infelizmente no momento não vai dar, porque as imediações ali onde eu vou fazer o aerolevantamento é justamente quase onde as aeronaves interceptam ele, essa pista 10, então ele é um setor crítico pra gente. Afirmativo, tá sim. Ontem a gente fez o mesmo voo. Pronto. Controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, corredor forte do Papa Mike. É o código 1715. Autorizado, portão 2, puxa acionado. Autorizado. Gol 964, portão 9, ingresso autorizado. Portão 9, ingresso autorizado, 964. Autoriza presente, vou passar 7 milhas aqui para a área de Jauá. Ei, quilo Papa Mike. Vindo para Jauá, quilo Papa Mike. Controle o gol 2008, fugindo 0600. Gol 2008, desça para 2010, litro LS X-Ray. 2000 com 1010, Tia. Azul 419, estabilizado? Afirmativo. Boa, 198, 95, boa tarde. 95, boa tarde. Apagou, já visual com a 17? Visual. Visual, não compre energia. Visual e contrato da minha posição agora de 3 horas para segui-lo. Ei, Papagolf, regra de voo modificada agora às 17 horas. Prossiga em condições visuais com a Torre Salvador, 1-1-8-9-5-1500. Bom. Papagolf, mantém essa proa até a rotatória e depois intercepta a final do 17 para separar com o tráfego que está agora passando o externo. E reporte na final do 17 hoje. Questão visual, foi 3 horas, vou seguir com o número 2. Informativo. Lima, Lima, Fox, Cota. Valeu, Batec, vou no 885, com a mais. 885, identifique, chegada bom. Está 4 mil pés, 1010. 4 mil, 1010, vou no... Fiz o apelo no 885. Apelo, obrigado. Direcionar a chama aí para o táxi Lima Lima Fox. Gol 964, desça para 2010, livre LS X-Ray, vai na Prodiduna. Prodiduna, descendo 2010, está livre LS, gol 1164. Golf, vento 1, 30 graus, 10 graus e depois 17 graus. Volta, livre pouso. William Golf, Salvador. Da aeronave da Gonça recepção do Loki agora e outra na radial 250 a 35 milhas. Após a segunda passar aí o localizador, aí autoriza o senhor a subir. Sola 02, direito 211. Boa. 895. Para o Tato. Boa tarde, prossiga na Alfa, até antes da Juliette. Aguarde ingresso 4. Na Alfa, repórter antes da Juliette, para o Tato. 256, autorizado na 2, confirme início do coxinho. Mas, 2, 1, 5, só tem um especial porão aqui. Gente, para o município. Bolo 397 está livre. Chame o táxi. Variedade 397. Apagou o solo 03, autorizado retorno, livre para o seu pátio e frequência livre, Golf. Atente tráfego para a Malta 34. Sobrevoo no farol da barra, mil pés, ok? A 0170, prossiga em condições de erra, me escuta até 20 milhas fora, o Charlie Avatar. Lima Golf, atende um quilo que acabou de decolar de Distrito Naval, mantendo 510 visual aí com proa da Iris Tabarica. Em condições doais, o Charlie Vatango, mil pés. E quando possível, se estimado para através ali de Porto de São Paulo, estimado de pouso em Léo. Somente Léo já tá bom, Charlie Vatango. Grato. Voo 985 após selo, pode interceptar o IRS? Após selo, se houver voado, onde interceptar o lado? Até lá, desça para 4 mil pés. 4 mil. Fernando Galeão. Sete Galeão, confirma a autonomia? 4 horas e 23 minutos. Autorizado até através do meia dúzia, vai seguir companhia finalizando o pushback, 1010 o ajuste, a torre em 118,95. Gente, então até o meia dúzia, prossegue a aeronave, está em pushback, 112,895. Paulo Salvador, boa tarde, 2008, livrão. 2008, até antes da Juliette está livre, o portão será 10. Ok, vai estar aqui até antes da Juliette, aguardando, 2008. Azul 416 para... Gente azul será autorizado para o portão 3, aguarde um instante. Aguarda. O Gol 1256 para o táxi 1935 a bordo, 1250, alterando Recife. Cada até o ponto de espera, 2895 a torre, 1010 o ajuste, bom voo 1256. 2195, obrigado. Boa noite, 85, desça para tirar para 2000 passos, livre da restrição em pelo ajuste em 14 permanente. Para 2000, sem restrições, ou no. É, qual é o ajuste? Compre o ajuste 1010, 1010 permanente. Delta 3. Livre o azul, Delta 3. Livre a restrição 3500. Gente, acendo para 3500, não. O Gol 996, quatro está estabilizado, só. É 4 torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5. Torre de Salvador, Gol 1964, está estabilizado no ILS, só com a pista. Gol 1964, livre pouso, pista 10, vento 1-20 graus, 1-0-9. Livre pouso, Gol 1964. Após a companhia, ingresso, portão 10. Após a da companhia, prossegue para 10. 10. Prossiga agora em frequência livre e tenha um bom fim de semana. Identifique chegada 11, desça para 4 mil pés com 1010. Uhum. 1010 no ajuste, o Olympus 2000, como que está fazendo desvio? Eu sou o Papa Romeu, filho Papa Mais. Você vê Papa Mike? Está mantendo a radial 060 de 7 a 10 milhas. Vai manter essa posição por mais 30 minutos da baixa altura. Gente, observe a passagem do 37 da companhia após a linha e mantém 2.5. Gente, após a passagem ele mantém o 2.5. November Alfa, prossiga, corredores a 1500 pés, forme no... na rotatória, mas foi Paris. Boa noite, 85, na Progidona, na... Foi de dona, intercepta o log, está livre ali. Sim, dona. Boa dona, obrigado. Dona 397, ponta de espera, pronto. Sérgio, mantém a boa espera. Mantém. O número 64, aos... Solo aos 11, direito, 211. 211, direito. 64 livrou. Bruno 64, portão 7, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 7. Tango Vitor Bravo Delta da Silva. Vitor Bravo Delta apresentou o plano de voo em alguma salaia? Nenhum dado do seu plano, o Vitor Bravo Delta. A gente iria confiar em só o tipo da aeronave. Dado alinhar e manter o 397. 397 ali, mantém. 256, decola os 15, controle 208. 08, controle, o Vitor Lima Gomes solicita curva à direita pro a 110, pro 110, para o início do levantamento. Autorizado, o Vitor Lima Gomes. Gente, obrigado, entramos. Voo 256 na sua escuta. 256, suba o 370, saída PUCA. 370, ciente, acendemos 256 na PUCA. Seu nome é Alfa, pro da rotatória. Pro da rotatória, seu nome é Alfa. Patrônio, São José, boa tarde, Oceané 6326, toma sua mãe. 6326, boa tarde, 67 milhas fora, vou na Broa de Mari para a chegada a Mari, reporte para a descida. Já tá ligado, Alfa. 050. Na 0050 na frente Mari para chegar na Mari 6326. Que horas fica mais, Salvador? 635 torre, no 89. Que horas fica mais, 60 milhas oeste de Salvador? Estado encerrado, prossiga com Cedro Recife para informação alerta 28.8, alterno 35.3. Livre decolagem 397, vento 120 graus, 102. Livre decolagem com 397. Boa, 285. 285, torre, 1-2-9-5. Boa. Torre de Salvador, bom dia. É, boa tarde. Boa, 1-2-5. Quer ser autorizado, 050, o seu subir por 190? Eu estava de longe, né? Pela por 190, se fosse a ver se é autorizado com o meu cruzeiro, até iniciando agora, descida para 050. E sem problema. Controle, é o Vitor de Mambo. Prossiga. Senhor, devido nuvens no setor que impossibilita o nosso voo de aerolevantamento, solicito... considere, controle, vai tentar fazer mais uma passagem após... vai cancelar o aerolevantamento, Vitor de Mambo. Gente, na escuta. Gente, obrigado, Vitor de Mambo. Vitor Lima Golf, o senhor tem 7 minutos até a próxima aeronave chegar perto. Virou ativo, 7 minutos, Vitor Lima Golf. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6305. O Vitor levou a torcida da curva esquerda pro 290. Chamado controle? É o Papatango Vitor de Malou, solicita a esquerda pro 290. Sim, autorizado. Obrigado, Malou. Controle Gol no 397, decola, passa 1500 da Eleda. 397, contato radar, suba 380 pro Edileda. Pro Edileda, autorizado, Gol 397. 26, Vitor radar para sequenciamento, curva agora sua esquerda pro 205. Desça para 2.000 pés, 1.010. É 3.26, reduz para 239. 2309, 6.326. Galeão 340, Irume, apenas VB857, Moço, conforme plano de voo. Decoda 10 direita, da Eleda, após Leda Irume, 120.8, 5007, TAN 3193. Boa tarde, no 85, prossiga até antes da Juliette. Até antes da Juliette, Sola Azul, 489, para o táxi, temos 107 a bordo, 3h20, treinando o Porto Seguro. Até o ponto de espera está autorizado, via Índia, ajuste 1010 e a torre em 118.95, Azul 4089. Positivo via Índia, autorizado, Porto Espera 118.95, Azul 4089. Fono 256, chame Recife, 12545, alterno 2685. 12545, 2085, obrigado. Você é November Alpha, visão 417? Coletivo. Corre 1 no 895. 895, November Alpha. Oi, Salvador. Barra 2 de November Alpha, visão 417. Salvo Salvador, boa tarde. 5076, tem informação mais, solicita 180 para Ilhéus. É o Azul 5076, Pai Nelson? Afirmo. Só um instante, 4. Santuário, informe, visão 417. Boa noite, 85. 110. Esquerda, 110. Ok, o Vitor Lima Golf vai prosseguir... Vai o levantamento ou vai cancelar como tinha prestado? Ok, então vamos fazer o seguinte, temos a aeronave da Chanel se aproximando. Prossiga, tem condições de manter a presente posição aí, 3.500 pés, para a aeronave passar por baixo? A finalização vai manter a posição, 3.00, aguardando para prosseguir na 710, virou. Capitou. É 3.26, desce para 2.000 pés, 1.010. 2.000 pés, 6.326, a gente seria o número 1? Tudo bem. Ah, tá.